E o 5973 confirma, você plano algum desvio? Ligeiramente desvio, mas já vai Geral 9970, bom dia. Chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. 050 na mar, voo ajuste na 096, geral 040, a gente tem informação ativa, autorização CONFIN 360. Azul 4040, autorizado CONFINS, via Upzulu 21, nível 360, saída Arbó, Elefa, após Elefa voa posição Tozop. Tango Osco, Serra Osco, papá para interceptar o via Upzulu 21. Primeira curva direita, transponte 5153. Provado com 360, via rota, decola no zero, curva direita, perfil da Arbor, Arbor Elefa, Elefa Tozop, lá intercepta 3121. Uno, seja o código, controle 1193-4040. Volta puxa. 01, trabalhando. Geral 9972, chegada Mari sem restrições, deixa para o nível de voo 060, direto Tuna, ajuste na 096. 060, direto Tuna, 06, geral 9972. Salvador, bom dia, voo 090, passando 2 para o 096, informação dela. Voo 093, bom dia, via chegada Ponte, desça para o nível de voo 070, ajuste no 096. Via Ponte, 070, Solo, eu, Rio, 5973, levando a pista agora na sua escuta. 973, autorizado ataque alfa, filho 43, posição 62. Alto, ele bate 3, posição 62, Rio, 597. Geral 9970, ciente, livre desvios, após desvios, voe Duna. Desça para 2 mil pés, autorizado já no procedimento ILS, excluída. Pista não zero, reflexo estabilizado. Após desvios, Duna descendo a 2 mil, 1016, ajuste. Afirmativo. Verão 9972, reduza para 2309. Reduzindo 2309, verão 9972. Verão 9972, desça para 4.000 pés, ajuste na 096. 4.9972, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 31, 535, na informação Del, autorização Galeão. TAN 31, 53, autorizado Galeão, rota Irume, AP9, 857, pouso. Nível 360, saída da El Leda, após Leda Irume, primeira curva direita, transponda 5155. Autorizado a Liga 360, Galeão, Irume, UPA 9857, pouso. Saiu da Euleda, voo Irume, controle de 45 horas, na 31. Foda, puxa. Vai iniciar um desvio pela esquerda aqui, o 9972. Sim, Sideral 9972, reporte ao termo do desvio. Autorizado, Sideral 9972, desça para 2 mil pés, ajuste na 096, reporte estabilizado. 2 mil pés, vai reportar estabilizado. Sideral 93, desça até o nível de voo 050. 050, vamos 090. Vamos ao 093, número 3 na aproximação, reduza para 2009. 2009, 093. Geral 9970. Afirmativo. Torre Salvador, Sideral 9970, na final, baixou e travou. Bom dia, Sideral 9970, vento Cão, tudo autorizado, pistão no zero, pista molhada parcialmente. Vente livre pouso, Sideral 9970. Estabilizou o 9972. Será o 9972, compete no procedimento, Sami Torre Salvador, 1118, decimal 95. 1019. 1093, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autoriza o final do procedimento IRS X-Ray, da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 1016, autorizado IRS X-Ray, vai reportar estabilizado, gol no 093. Informaria que está livre, vento com. Número 2, 9972. Gol 0093. 0093, complete no procedimento, Sami Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, 0093. Salvador, bom dia, Golno 093. Tá, duas milhas para o terno. Bom dia, Golno 093, continue a aproximação, é só uma pista livre. Geral? É um 50, chama no 211. 211, obrigado, bom dia. Bruno 093, pouso autorizado, pistão na 0, pista parcialmente molhada, vento calmo. Livre pouso na 0, gol na 093. E o 5975, oi Mário, para interceptar a chegada Mário, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 096. E o 5975, autoriza a direita e taco. Apsa 6570, chegada a mar e desça até o nível de voo 060, ajuste na 096. É o número 2, setor Aguata, 323. Confirma 323. É o número 2, setor Aguata, puxa. Aguata. Senado para o Texas, o 404089 a bordo, 3 de autonomia, 7 Galeão. Autorizado táxi Índia, para te perdão 10, torre 18, são 95, Kiringão 90, no meia, azul 4040. Índia, Patilhara no 0, 395, Patilhara 40, ajustado no 0, na meia. Mike Bravo. Bom dia, 4040, pronto, espera no 0, pronto. Pelo 4040, autorizado a linha, pistola 0. Filiane Mantero no 0, 4040. Por favor. 54, chamei no 211, né? 211. Diego, 093, Leandro. 093, bom dia, autorizado táxi. E Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportarás na Juliette, voo 1093. Por isso. 140, decolado 56, controle 19, decimal 35. 1935 agora, azul 4040. Cruza 1200, perfil. Está na decolagem, e mantém a nível de voo 360 via saída A. Gente, via saída 360, possibilidade de tocar direto o Elefa. Também se mantém o perfil, tem tráfego no setor sudoeste em aproximação para Salvador. Azul 4040. Gente. Três atenta, presta atenção, táxi, inicial, autorizado Juliette, portão 02. Ok, após o sair inicial, táxi, a gente dá segue ali abaixo, posição 2, voo no 096. Taxa 3153 com 110 a bordo, tentando caminho, 4 horas de manhã. 3153 autorizado, táxi via Índia, ponte paradão no 0, frequência 18.95, legal no 0, o número. 10.16, nível táxi via Índia, ponte paradão no 0, tá? 3031. E o 5975 confirma, efetuando algum desvio? Negativo, não. Proa de TAP. Da proa para TAP seria 060. Recebo aqui o senhor na proa 052. Estamos aqui na proa 057, temos vento aqui de traseira de 40 nós. Gente. Camada também. E o 5975 ciente, após estabilizado. Apta 6570, desça para 4 mil pés, ajuste na 096. Para 4 mil pés, 096, eu acho que é Azul 4040, autoriza direto Elefa. Ah, positivo. Agora tá seguindo aqui, vai seguir o perfil. Muito bom dia, Oxumé 6285 com a Delta para a Copa Brasília. Oxumé 6285 Brasília. Oxumé 6285 Brasília, autorizado via Brasil 17, nível 360, saída Arbó, Elefa, primeira curva à direita, transponda 5174. Aprovado, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, intercepta, Brasil 1-7, desafio, 174, transponder, Xanã 6225. Ponta Plus, Xanã 6224. Vamos. Confirmando, Xanã 6225, repórter. É, desculpa, Xanã 6225, correto. Não, não, negativo, só confirmando o número do voo. Ah, é portanto, push, não é mesmo? É portanto. Decolado 02, controle 1 no 9.35. Controle 9.35 para 3.35. Segmento ILS X-Ray, da pessoa no 0 é voto autorizado. Autorizado procedimento ILS, descendo para 2.000 pés, abre para casa 6.50. Azul 4040, chama em centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260 com Recife agora, azul 4040. Controle Salvador, tá 31153. 31153, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. Subindo nível 360 da EL, tá 31153, pode voar para o Israel? Autorizado Lida, tá 31153. Voando Lida, 31153. Sato zero, via rota de plano, presidente zero, cubado, presidente 6, Salvador de Luxo, mole, presidente 0, em Chicha. Decola da EL, composição morte da coisa direita, cena 5177, azul 4201. É volta, puxa. Decola. Eu 5975, estabilizado. Estabilizado. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 5, bom dia, autorizado pouso, pista no zero, vento 310 graus, 03 norte, pista molhada. Xanã 6225 na escuta, solta. Escuta. Confirmando o nível do plano 380, então autorizar 380, né, com o plano push. 380, como é que eu, tá? Avistamento 5760, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom trabalho. Bom pouso. Bom dia, Avistacago 6576, estamos no ILS, estamos lá. Avistacago 6576, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre. A pista se encontra molhada. Ok, pista molhada, avistamento 5776. Meu Alfa Juliette Romeu, bom dia, confirma o pato que se encontra, pista de decola. Sete guarda-copa, Alfa Juliette Romeu, número 2. Solo 75, solo 07, direita, Alfa Kilo para o pato 3. Atenção, sinalização. Saída da El Lederome, aguardando qual? Da El Lederome, aguarda qual a El Lederome, aguarda qual a El. Chicago 6570, autorizado pouso, pista no 0, vento 3, 2, 0, grau 0, 3, mais. Livre pouso, pista no 0, arte 6570. Zona 53, chame Recife, 125, decimal 1. 211, por favor. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, e a forma rota de Irume, a P9857, pouso. Saída da Eule da Irume, primeira curva direita, 3.5403. Uma 1. Zona 21, décima 1, vai liberar a próxima direita, também a 5403, ao canal 621. É o 21, é para o push. Gente, eu 21. Olá, Salvador, bom dia, essa carro 6570, Livrona, sua escuta, confia. 6570, bom dia, táxi via Alfa e Faquilo, pátio 3, remota 07. Ah, o Faquilo, pátio 3, remota 07, antes da minha 30. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, aguarde cópia, mais um minuto. Oceaner 6225, autorizado a acionar, reporte com o Sarotec. Aguardará. Papá, Zulu Juliette Serra, confirme radial de saída e distância de Salvador. 3, 2, 8, 8 milhas. Confirme, 5, 5, 5, 8 ou 5, 8? 5, 8. É 5, 5, 8. Guarde mais um minuto para a copa. São Salvador, bom dia, voo no 865, centro da informação Delta para Brasília. Voo 1865, informação em curso Delta, guarde para a cópia, número 3. Guardará, assiste curso no 800. Oceaner 6225, táxi autorizado para ponto de espera da pista 10, via PAC 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1016. PAC 1, 1016, na ponte espera de 10. Papapá, Zulu, Juliette Serra, pronto, cópia. Alfa Juliette Romeu, número 2 para a cópia. Primeiro número 2, porém seu Chané, não tinha nenhum problema no plano. E o seu, tanto o seu quanto o número 1 anteriormente, tínhamos que pesquisar aqui e coordenar com o Centro Recife. O Chané já estava pronto, foi pago e se manteve atrás do Zulu Juliette Serra, Alfa Juliette Romeu. Papa Paz, Juliette, Zulu, Juliette Serra, pro próprio. Papa Paz, Zulu, Juliette Serra, autorizado, Serra November, Bravo Serra, via rota do plano de voo, nível 105, decola da pista 35, corredor Axé, restrita 1.000 pés, corrigindo, corredor forte, restrita 1.000 pés, até liberação do controle, transponder 5147, frequência do controle 119, decimal 35. Confirme, pessoas a bordo. Único a bordo. Papá Zulu, Juliette Serra, com seu evento correto para acionamento em táxi. Chame torre 118, decimal 95. E Salvador, bom dia. Ocean Air 6211, posição 9, para o Chibaker, acionamento. Ocean Air 6211, solo 121, decimal 1. Zulu Juliette Serra, livre sinal, chama pronto táxi. Cuidado do acionamento, reporte e pronto para o táxi. Reporte para o táxi, 621. Yeah, hello, clearance, the corner, Europa 083. Europa 083, information code Delta, wait for ATC clear. We have information that is ready to copy 80083. Zulu Juliette Serra, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Oceano 6225, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 310 graus, 03 nós. Alinha decora, 6235. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, confirme POB. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, para acionamento de táxi. Chame torre 118, decimal 95. Estacionamento, gate 3. Papa Romeo Alfa, Juliette Romeo, livre, sanar, chame pronto para o táxi. Gol 1963, informação Delta confere. Aguarde para a cópia número 3. Gol 1963, confirma. 5 minutos. Number 2, stand by for ATC clearance. Coming stand by, number 083. Gol 1865, pronto cópia. Pronto cópia, 1865. Gol 1865, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor, Elefa. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponda 5413, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para Brasília, pelo Pesolo 17, Mercedes Airborne Transição Elétrica, com curva direita para a decolagem. Aciona 514-13, eu transponde e o controle 1-935, boa noite mesmo. Comandante 1865, botei a mesa correta, reporte pronto para o pushback em funcionamento. Não foi cada um para o funcionamento, noite mesmo. Também A 2-1 para o táxi. Autorizado 5-2, alterna com 15, autonomia 3 horas e 40 minutos. Funcionário 6211, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Bate 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16, informe que saiu como número 2 no táxi. Este número 2, recebe táxi, ponto de espera, 1016, 62. Azul 4201, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16. Ponto de espera da Índia, 10-16 no ajuste. Solo 2893, obrigado, do 401. Solo, bom dia, Rio 5973, gente da Delta, para autorização de tráfego. Rio 5973, aguarde cópia, número 3. Ah, mas é. 4 anos, Xané 6225, vamos até pro agora 255, 250 até 10, mais 10 milhas somente. Gente, livre de dias, reporte quando na prova de Elefa, o Xané 6225. Reporte, né? Alfa Juliette Romeo autorizado de colar pista no 7, vento variável com 2 nós. Romeo. Bom dia, azul 4201, posso estar no 0, pronto. Europa 083, clear to Serra Charlie Eco Lima, via Upper Zulu 10, Ubave Upper Zulu 16. After Accord Flight Plan Road, by level 400, dial departure, multiple transition, departure from runway 10, first right after departure, squawk 5163, Salvador approach control 119.35. Clear destination to Sierra Charlie Colima, Upper Zulu 10, Pubat Depart, Upper Zulu 16, climb by level 400, departure DL, transition Mosba, runway for departure 10 after departure right 10, escort 5163, for departure frequency 119.35, Europa 083. Europa 083, bridge back correct, report ready to pushback and startup. We call you for a startup. Now we are ready, Europa 083, for a startup. Europa 083, approve pushback and startup. Report ready to taxi. We call you ready to taxi, startup, push up, Europa 083. 1963, pronto, cópia. Pronto, 963. Gol 1963, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via roda do plano de voo, voa pé 9857, Moussu, nível 360, saída Dael, Leda, Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5407, frequência do controle Salvador, 119.35. O Gelé 6211, autorizado alinhar e manter pistola 0. Autorizado alinhar e manter pistola 0, o Gelé 6211. Patrulhamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Pegar a posição de acionamento, nós vamos ver agora. Salvador, gol no 093, bom dia. Autorização Confins, informação Delta. Gol 093, Confins 360, Delta confere, agora em cópia. 360, agora é Lessa, aguardando o cópia. 201, no decolados 26, controle 199, decimal 35. Controle 1935 a 201, obrigado, bom dia. Nota Paz, Zulu, Juliette, Serra, autorizado decolar, pista 35, vento variável com 1 nó. Dirigindo, Zulu, Juliette. Zero, passando 2000, vou direto, Leda. Ah, passando 2000, direto, Leda, subindo com 340, azul 420. Gol 1093, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, operador 21, Otigui, nível 360, saída Abo, Elefa, Nitibu, transponder 5412, decola pista 10, primeira curva à direita, frequência do controle 119, decimal 35. Do Lúgio Leste, Serra, decola...